Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Seixal Saudável debruça-se hoje sobre o desporto ao ar livre e os benefícios que traz para a saúde. Em estúdio temos hoje o treinador de triatlo e natação da Associação Naval Morense, David Martins, que é questionado pela já residente Sofia Loção do gabinete Seixal Saudável. Agora que o bom tempo veio para ficar, apetece sair de casa e praticar atividades ao ar livre. Porquê optar por fazer desporto ao ar livre? Primeiro, porque não é monótono, não estamos fechados em quatro paredes. Temos o contacto com a natureza. Nós aqui no Seixal temos essa vantagem de ter a zona ribeirinha, algum mato por trás da zona do centro de estágio do Benfica, onde nós realizamos os nossos treinos de triatlo. E, além do mais, podemos praticar o desporto ao ar livre em qualquer altura. Nomeadamente, nós no triatlo começamos as provas em fevereiro e acabamos em outubro. Então, temos largos meses com mau tempo, e não é por causa disso que vamos treinar ou fazer as provas. E o nosso desporto de eleição é o ar livre. Que benefícios traz o desporto ao ar livre para a saúde? Temos uma maior quantidade de oxigênio, muito mais disponível ao ar livre do que num espaço fechado com ar-condicionado desligado. O que eu costumo muito dizer aos meus atletas, e gosto muito da expressão, é que solinho é bom ter vitamina D. Com muitas precauções, claro. Gostamos também de não ter que utilizar toalhas, como utilizam os ginásios, para tirar o suor. É uma das vantagens que os miúdos, a vantagem que eles têm para a saúde, espaços abertos, não estão confinados a um espaço fechado, podem ter muita criatividade durante os treinos. Nos adultos, o que eu reparo muito que eles têm é sentem-se muito mais motivados para o treino do que no ginásio. Nós temos lá senhores com 40, 50, 60 anos, preferem vir correr para o ar livre, para a zona ribeirinha do Seixal, do que ficar fechado no ginásio numa passadeira durante meia hora. Que atividades oferece a vossa associação, a Associação Naval Morense? A Associação Naval Morense, neste momento, somos dos melhores clubes do país na natação. No triatlo estamos a caminhar a passos largos, nomeadamente na equipa jovem, temos uma grande equipa jovem. Temos também a canoagem, que é um clube de renome a nível nacional de canoagem, e temos a vela, mas por enquanto é stand-by a vela. Falou-me do triatlo. O que é exatamente esta modalidade? O triatlo é uma modalidade olímpica desde 2008, se não me engano, 2008. É uma modalidade que consiste em natação, bicicleta e corrida, em que o tempo começa no início da natação e só acaba o tempo, ou a prova só acaba, no final da corrida. Dentro do triatlo temos outras duas modalidades, que se chama o aquatlo, que é só nadar e correr, e temos o duatlo, que cada vez tem mais praticantes, que é correr, bicicleta e correr. Os BTTistas, o pessoal do BTT, quem gosta muito de andar BTT, faz muitas provas de duatlo, principalmente para treinar. Dentro do triatlo há várias distâncias, que é tudo nadado em águas abertas, raramente há provas em piscina, normalmente as provas que há em piscina são provas muito pequenas e são para os miúdos, mas a maior parte das provas são praticadas em baías, em rios, no mar. Tivemos agora há uns tempos uma prova na Praia da Quarteira, em que houve também a Taça da Europa de Triatlo, e é tudo ao ar livre. Há muita gente a praticar esta modalidade no Seixal? No Seixal nós começámos o triatlo, esta é a terceira época. Não havia a modalidade no Seixal. O presidente sabia que eu tinha formação na área, fez-me um convite para iniciar o projeto. Começámos a crescer devagarinho. Temos no clube, já federados pelo clube, cerca de 30 atletas, em que desses 30, 20 são jovens, com menos de 18 anos, os outros são séniores e veteranos. No Seixal somos o único clube de momento com triatlo e há uma grande procura, nomeadamente a nível nacional, por causa da Vanessa Fernandes. Houve aquele boom, aquela medalha de prata olímpica que ela ganhou e a modalidade cresceu bastante. Algo me diz que agora vai ser a canoagem que vai crescer no concelho, porque a canoagem está a ter extensos resultados internacionalmente e a gente sabe como é que as coisas aparecem quando há resultados. Isto aparece nos jornais, nas televisões, canoagem, campeões do mundo, campeões da Europa, e as pessoas todas querem ver a canoagem. O triatlo teve esse benefício em que, se calhar, antes de aparecer a Vanessa Fernandes, uma prova nacional de escalão absoluto, participavam cerca de 100 participantes, 200 participantes, e agora temos provas em que participam 700, 800 participantes. É muita gente a correr, a balar, a nadar. Este ano deixar aqui o Lamirezinho no ar, estamos a pensar nós organizar uma prova de aquatlo ou de triatlo aqui no Seixal, em conjunto com a Federação Portuguesa de Triatlo. mas vamos ver, pode ser que seja incluído nos Jogos de Seixal. Este tipo de atividades, como disse, portanto, pode ser praticado ao longo do ano inteiro, não é? Ou só algumas? Pode ser praticado ao longo do ano inteiro, com alguns aspectos, nomeadamente no planeamento do treino. Nos meses de inverno rigoroso, os treinos ao ar livre, se calhar optamos mais por treinar aos fins de semana de manhã do que aos finais do dia, no triatlo. Natação, temos a vantagem que é sempre na piscina. Canoagem é uma modalidade que é mais complicada por causa dos ventos, as marés, e pôr miúdos em cima de uma canoa na baía de inverno é mais complicado, mas não é por causa disso que não se faça. Ao fim de semana dá sempre a fazer. Quem estiver interessado em inscrever-se na associação, onde é que vos pode encontrar ou que contactos é que deixaria aqui? Nós estamos na zona ribeirinha da Amora, na Rua Mundete, entre o El Clero e o Estado de Nideira, estamos a meio, mesmo da zona ribeirinha da Amora. Quem quiser praticar desporto ao ar livre pode assim dirigir-se à Associação Naval Amorense. É assim que termina o Seixal Saudável de hoje. Regressamos na próxima semana para falar sobre o Cartão Europeu de Saúde. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.